Estação Cidade. Cidade meio-dia e 4. ZYD 904. Canal 231. FM Cidade de Ribeirão Preto Limitada. 94,1. A FM dos grandes momentos. A primeira da Isamar de Madeiras dessa quarta-feira. Montagem de Salvador Dalí. Rating Menina Veneno.